salve, salve. O tema do malandro de verdade é liberdade, muita paz e amor. Pois na periferia malandragem, vida longa, favela, salve, salve. O tema do malandro de verdade é liberdade, muita paz e amor. Salve, salve a malandragem, sangue bom da nossa periferia. Aqui na nossa quebrada o bom malandro tem estia. Se liga na caixa, na levada e nesse bumbo cabuloso. Aqui quem fala é Paulinho, mandando a ideia altamente nervoso. Pra começar te digo que sou mais um sobrevivente. Da minha época muitos chegados morreram covardemente. Vou explicar este fato, não é difícil entender. Aqui na periferia muitos caçam até morrer. Malandra sabia sem ter estia, mano, é pra poucos. Aqui é rocha pura, véi, não é rato de esgoto. Mas se o assunto é violência, eu estou preocupado. Pois o meu povo ainda é muito despreparado. Aí, meu velho, eu tenho um relato para te contar. Talvez não haja muito tempo pra você pensar. Saiba o quanto a violência tem te prejudicado. Quantas pessoas à sua volta têm se machucado. Você não tem noção e fica apenas se perguntando até que ponto estou vivo ou se estou vegetando. Sei que pra muitos está próximo de acontecer. Comer capim pela raiz, esse é seu proceder. Pois na periferia malandragem, vida longa, favela, salve, salve. O tema do malandro de verdade é liberdade, muita paz e amor. Pois na periferia malandragem, vida longa, favela, salve, salve. O tema do malandro de verdade é liberdade, muita paz e amor. Salve, salve, periferia. No deck, escuta o rap. Favela cresce com respeito dos moleque. Olha só, cada quebrada, cada que não gosta é disso. Hip hop compromisso, favelado desde o início. Eu sou Vadio Louco, do DJ codinome. Minha cara é o rap, meu coração o microfone. Aprendi vendo, foi os maluco das antigas. Aí, salve, salve, atitude positiva. Respeito a periferia, agradecemos de coração. Sabedoria vem do humilde, dos barracos do fundão. Então, abaixe as armas. Que o morro tá chegando, mas nem só bala, que nem polícia apavorando. Lealdade com a comunidade é nossa missão. Liberdade e oportunidade pra cada irmão. Muita fé no Criador, esse é o caminho. Nós tamo aí no bolinho, misturando frio com vinho. Bum, pá, bum, pá. Violento, perigoso, mas aqui é meu lugar. A rua é meu lar, a malandragem tá nativa. Daqui do DJ, atitude positiva. Pois na periferia malandragem, vida longa, favela, salve, salve. O tema do malandro de verdade é liberdade, muita paz e amor. Pois na periferia malandragem, vida longa, favela, salve, salve. O tema do malandro de verdade é liberdade, muita paz e amor. É esperto, então mude a sua caminhada. Porque na terra do descanso é a última morada. Foi no embalo do meu som que eu te contagiei. Agora está em transe sim, e seu BC. Nesse momento sua mente está dominada. Você agora não tem tempo de pensar em nada. Suas maldades, atrocidades e grandes defeitos serão trocados por boas ações a quem impõe respeito. Suas ideias não existem mais, meu Deus, quem diria? Que eu ia te ver aqui assim, na periferia. Você sem drogas e sem guerra com a população, ver os malucos te considerando assim, tipo irmão. Mas que mudança radical você tem demonstrado. No meu exército você vai ser mais um grande soldado. Sua batalha, meu amigo, já começa agora. Vamos vencer essa guerra e não importa a hora. Ontem eu vi várias famílias, mano, rindo à toa. Foi que passou um camarada com a notícia boa. Disse que Jesus viria pra acabar com o sofrimento. Não haveria mais dor e que acabou o derramamento de sangue aqui na nossa periferia. Graças a Deus Jesus voltou, chegou o grande dia. É dia de colheita, pode se preparar. Pros manos que tem fome, Deus mandou o maná. Pois na periferia malandragem, vida longa, favela, salve, salve. O tema do malandro de verdade é liberdade, muita paz e amor. Pois na periferia malandragem, vida longa, favela, salve, salve. O tema do malandro de verdade é liberdade, oh.